Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu me apresento, meu nome é J3. Você está ligado que eu vou e rimo sem vacilo? Sabe por quê? Porque aqui da Universidade São Camilo, está tranquilo, núcleo de comunicação. Eu sigo agora no verso com a improvisação, irmão. Do outro lado, você está aí assistindo. E agora, se quiser, pode continuar aplaudindo. Tamo junto, direto de Vitória. Obrigada. É o curso de jornalismo na cobertura da terceira Bienal Rubem Braga.